Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos vocês estejam bem, também espero a compreensão do seu devido a ruídos externos. O vídeo de hoje vai ser curto. Pessoal, com certeza vocês ficaram sabendo, né, de uma coletiva recente que ocorreu aqui em São Paulo envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, né, na qual ela mostrou, né, pessoal, a verdadeira máscara, né, delas, né, toda a misandria, todo o ginocentrismo, feminismo, né, que os caras adoram falar, né, que as mulheres do passado eram diferentes, né. Elas eram tradicionais. Ela é uma mulher do passado. Ela é uma boomer. E olha só a misandria dela contra os homens. Entendeu? E a fortuna dela é oriunda, com certeza, do marido ou de herança, né? Ela foi lá, fez essa coletiva, né? Uma entrevista só com mulheres presentes. Mas sabe o que é mais curioso, pessoal? Todas as mulheres que estavam presentes na coletiva eram todas mulheres cis, né? Não tinha uma mulher trans. Todas eram cis e brancas. Não tinha mulher negra, não tinha mulher trans. Por isso, pessoal, eu defendo fortemente, diferente desses filhos da puta, desses conservador do caralho, principalmente aquele Lucas Pavanato, né, que fica defendendo, não, os esportes femininos estão sendo invadidos pelas mulheres trans, homens de peruca, igual aquele Nicolas Ferreira também, outro retardado, lesado do caralho, que fica defendendo esporte feminino. Para com isso, cara. Elas odeiam vocês. Para de defender algo que não é da sua importância. Se tem mulher trans no esporte feminino e as mulheres estão se queixando, elas que reclamem, elas que lutem pelo direito delas. Porque você, homem, está lutando por direito de uma pessoa que não é da sua espécie, que não tem o mesmo cromossomo que o seu, que é de uma outra espécie. Não faz sentido. Por isso que eu defendo, pessoal, a inclusão forçada de mulheres trans, de mulheres XY, para ser mais exato, nos esportes femininos. Porque isso, pessoal, isso é guerra. E a única arma que temos para vencer essa guerra contra o ginocentrismo é o transexualismo. É o transmaxing. É a única arma que temos. O feminismo não consegue bater de frente com o transexualismo. Toda vez que o feminismo ele bate de frente, né, com a quarta onda do feminismo, que foi essa questão do transexualismo, na qual elas tentaram, né, subverter as mulheres trans, colocar as mulheres trans contra os homens cis para a gente matar uns aos outros, né, para favorecer a narrativa delas, falhou. Aí elas querem a quinta onda do feminismo. E agora já estamos na sexta onda do feminismo, que é o quê? Essa histeria antitrans, essa hostilidade transseletiva. Porque toda hostilidade contra pessoas trans é sempre contra homens que transicionam para o sexo feminino. Porque a gente sabe, pessoal, qual é o gênero preterido. Qual é o gênero privilegiado? E não é nós, homens. Não é mesmo. Lembrando que 98% da cirurgia de destransição de gênero é de mulheres que viraram homem e se arrependeram. Homens que viraram mulher correspondem por menos de 2% das destransição de gênero. Qual que é o sexo privilegiado e o preterido, então? Interessante, né? Outra coisa que eu percebi, pessoal, é que quanto mais mulheres entram no meio esportivo, menos credibilidade tem o jornalismo desportivo. Antes, eu lembro, pessoal, que antes se discutia nesses programas de esporte estratégia, tática, sabe? Era como um jogo de xadrez. Do nada se tornou uma espécie de fofocalizando. Só se fala de namorada de jogador, de fulano de tal, casa que jogador comprou, carro que jogador comprou, quanto o jogador ganha. Jogador terminou com fulano influencer de tal, viram um fofocalizando. No momento que elas entraram, pessoal, no meio esportivo, o esporte se tornou uma central de fofoca, não mais uma central de esportes. Pessoal, não é à toa que os profissionais masculinos do meio futebolístico podem perceber, principalmente os mais jovens, estão abandonando os veículos de imprensa mainstream que trabalha com futebol. Estão criando seus próprios canais em plataformas alternativas, plataforma de streaming, tipo Spotify, YouTube, Twitch, né? E roubando os holofotes das grandes emissoras. O maior exemplo disso foi na Copa do Mundo com o Kazé, que é um gordo mangina do caralho, mas você vê, ele conseguiu, pessoal, destronar a Globo em número de audiência. E ele é um canal de YouTube, né? Eu tava até vendo que o Flow Esporte Clube tá tentando lutar para conseguir transmitir em 2025 a Copa do Brasil. Você vê, os canais de streaming estão tomando as grandes emissoras de TV. É por isso que nas grandes emissoras, pessoal, tipo Globo, Rede TV, SBT, só tem mulher, não tem mais homem. Porque os homens sempre vão preferir o quê, pessoal? Assumir riscos em troca de liberdade. Ter liberdade para falar o que querem. Quando ela fez uma coletiva só com mulher, o que significa? É uma zona segura. Mulher nenhuma vai fazer pergunta para deixar ela o quê? Deixar ela contra a parede. Mulher nenhuma vai fazer essas perguntas. É uma zona segura. Não tem profissionalismo ali. Você tem um cerceamento da liberdade de expressão. Porque a gente sabe que mulheres preferem ouvir mentiras do que ouvirem verdades. Porque mentiras são muito mais confortáveis, né? Então a gente tá vendo muito isso nos canais de YouTube de esporte, que já batem 300, 400 mil pessoas. É um cara pegando uma câmera e falando sobre futebol sozinho e tendo muito mais engajamento que um canal rico como a Globo, que para montar um programa chega a gastar 100 mil reais, pessoal, por programa, para montar todo aquele planejamento, todo aquele painel, tecnologia, aquela mesa, TV, todo o sistema operacional, uns 100 mil reais para manter aquilo funcionando. Enquanto um garoto pega uma câmera, consegue se comunicar com 200, 300 mil pessoas, gastando R$ 500. O maior exemplo disso foi aquele Fred, né, do Desimpedidos. O cara ficou milionário com um canal de futebol, pessoal. Fazendo rap sobre futebol, falando sobre futebol, o cara conseguiu entrevistar o Cristiano Ronaldo duas vezes. Você vê, coisa que a emissora como a Globo não consegue. Porque não tem o alcance que esse cara tem. Esse cara consegue se comunicar com várias pessoas. Diferente de um cara que tá lá naquele projetão da Globo. Naquela patota. Entendeu? Então a gente tá vendo muito isso acontecer. Você tem um pilhado, você tem aquele Rica Perone, eu não gosto muito dele. Você tem o Cazé, você tem o Fred. Tem canais menores aí, pessoal, que batem 100 mil pessoas. E o cara consegue se comunicar em diversas plataformas. E uma coisa que eu percebi, pessoal, foi que quem apoiou essa coletiva de imprensa da Leila foi cara velho, boomer. No meu trabalho mesmo, o boomer achou isso super normal. Não, tá certo mesmo, tem que fazer isso. Enquanto os colegas mais novos lá da empresa, que tem a minha idade entre 25 e 28 anos, todo mundo apresentou o quê? Uma certa hostilidade, desprezo. Então você vê, a nossa situação no Ocidente tá essa merda por culpa dos boomers. Porque, pessoal, 70% de toda a riqueza do Ocidente está nas mãos dos boomers. Os boomers controlam 70%, pessoal. 70% de toda a riqueza do Ocidente está na mão dos boomers. Se a gente pega do mundo, isso é 80%, pessoal, de toda a riqueza do mundo está na mão dos boomers, né? Então, nós, que somos mais jovens, a gente é refém dos boomers. Talvez as coisas melhores, inclusive teve um último vídeo aqui no canal, um rapaz comentou isso. Falou, talvez as coisas melhores quando os boomers morrerem. Quando os boomers morrerem, pessoal, a gente tiver uma segunda, terceira leva do Covid para levar esses boomers filhos da puta, aí as coisas vão melhorar, pessoal. Porque não é a nossa geração, pessoal, que é mangina, tá? É a geração dos boomers que são as mais manginas. Quando você vê esses caras que ficam sustentando essas only putas, quem é que sustenta ela, pessoal? Não é o cara jovem. O cara jovem não tá tão capitalizado assim para ficar distribuindo recursos para modelo de OnlyFans. É boomer, pessoal. Boomer aposentado, funcionário público. São esses caras que sustentam esse sistema.